Salvador, o 897, na 3, puxa seu nome. Dado, no 897, Champagne. Bom dia, o 1607, por gentileza, autorização, Guarulhos. 1607, Guarulhos, bom dia, só um instante, 1017. Certo. Linha November Alpha, cópia. Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, mil pés, pista 97, curva à esquerda, ingressa corredor forte, controle 1208, transponda 0171, Linha November Alpha. Acionamento de táxi de decolagem, ajuste no 0.7, Índia November Alpha. 0.8, bom voo. 0.8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, um bom dia. O TAN 3597 decolou na sua escuta. Bom dia, TAN 3597. Contato radar, suba para o nível 380 no céu da Arbor. 380 Arbol, da 3597. Vamos para o táxi, 1042. Você tem outra vez, medo, 1642. Salvador, voo 1715, portão 2, puxa, fundamento. Estou na escuta do voo 1715. Portão 2, só um instante para iniciar, 1715. Aloados a cargo 9832 para o táxi. O POB é 02, autonomia 2 horas e 17, alternando Natal. Aves a cargo 9832, vai ser o terceiro para a decolagem de Salvador, mantém a posição. Manterá, 9832. Taxi Gol 1897, 1064 a bordo, 3 horas e 30, altera na Campinas. 7 direita, ponto de espera 186, 1017, Gol, Aurélio. Direita, ponto de espera 186, 1017, no ajuste 1897. 642, segue em frente, bate o Índia Alfa, ponto de espera 186, 1017, pelo viagem. Bate o Índia Alfa, ponto de espera 186, Gol 1642, segundo voo. O 9838 pode seguir o segundo avião da Gol? Firma, segue o Gol à sua frente de India Alpha, quanto espera, 18617, boa, velho. India Alpha, 118.6, 9017, boa. Chegou no 897, quanto espera, da 1-0, pronto. 1897, bom dia, alinhar e decolada 1-0, vento variável com 02 nós, gol 1897. Ali decola 1-0, gol 1897. 0-1-7. 2000, via Mali, 1017, 426, 4208. No 642, bom dia, ponto de espera, pronto. No 642, bom dia, alinhar e manter após a rolagem do gol da companhia. Após a rolagem do gol à frente, alinha e mantém, estamos 0, gol no 642. Visualizar o máximo de 8.000, sobrevoa até o farol da borra, 510, pista 17, curva direita, ingressar a linha eleitoral, controle 1208, 0115, máximo de 8.000. Lá de Romeu, até a Vila Souto. 3517, chama o centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260-288, tá 3517, bom dia. Salvador, trip 5514, pronto, puxa acionamento, pote 3. Pote 3, autorizado, trip chama táxi. Chamar a táxi, 5514. Número 1897, decolou. 1897, bom dia, contato radar, pote 360, saída da El. Matael, 360, 890. Direto em dia, papá. Boa linha, mantenham no 09832 alfa cargo. Ou ainda 124 decimal 55 direto em dia, papá, bom voo. Amigo. 1642, livre decolagem da 10, vento variável com 02 nós. Livre decolagem, gol 1642. 02 decola ao 01 no controle agora em 120 decimal 8, bom voo. 208, voo na 648, obrigado Maria. Controle 1208-5573-1607. 2, bom dia, contato radar na decolagem, subou 390, sai da PUC. 390, sai da PUC agora, ao 642. Voo 1607. 7 Romeu autorizando o táxi, reforça para ingresso no 7, mais 7 Romeu. Autonomia de 3 horas e 40, alternando Recife. Sempre vê táxi até a saída do Pátio 3. Está livre o táxi até a saída do Pátio 3 para o 5594. Juliette Romeu, condições de iniciar via parte gramada, à direita do eixo da 17, sem interferir com a pista? Autorizado via parte gramada, o vento variável com 02 nós, a porta fora do solo, Mike Juliette Romeu. Parte gramada, reportada fora do solo, Romeu. Campinas, dá um táxi. 795, direita, ponto de espera, 18,6, 17, boa viagem. Direita, 386, ponto de espera, ou no sétimo. O Fregão 4 segue gol à sua frente, Índia Alfa, ponto de espera, 186, 1017. Décima 8, bom voo. Consegue comprovar o farol de Itapuã e vai chamar o controle no 20, décima 80, grato, terra regresso. Muito bom dia, é o papapá, Mike Juliette Joel, decolado da 97 na sua escuta. Mike Juliette Romeu, 510 em escuta permanente. 510 em escuta permanente, Romeu. Gol no 715, bom dia, após a rolagem do ABS, alinhar e manter, sabe ser 1-0. Após a rolagem do ABS, alinhar, gol no 715. O ABS 9832, autorizado decolagem pista 1-0, vento variável com 02 nós. Decola 1-0, ABS a cargo 9832, boa. Afirmativo, está autorizado, prossegue até o ponto de espera, confirma? Sim. Dado. Rolagem pista 17, o vento variável com 02 nós. Nós. 4208, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Estará estabilizado, 4208. Bom, 1607, plano 9, parafuso de funcionamento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. 9832, decola 05, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa, 9832. Controle, ABS a cargo 9832, decola, sua escuta. Bom dia, ABS 9832, contato radar 370, sai da PUCA. 370 na PUCA. Esquerda. Aí está a curva esquerda e reportará livrando o eixo da 1028 em Venezuela. Mantém a posição no 7-5. Mantendo no 7. autorizado com Proa Norte, aguardando transferência de comunicações, Índia November Alpha. Proa Norte aguardando transferência, Índia November Alpha. Tráfego agora, um Charlie 150 cruzou o campo, 1 no mil pés com Proa Norte, não interfere com a sua decolagem, está livre da 10, vento variável com 4 nós, gol no 715. Autorizado, 10 com o QNH para o gol no 715. 10, 17. Autorizado, 10, gol no 715. 02, chama Centro Recife, 12545, alterna 1268, sim, por favor. 245-268-5, Golão 64, cuidado, valeu. Aqui, Itaguaí, emitindo Veracruz. Está pronto para Cóquer? Autorizado, sobrevoo Salvador, toque em emitindo Veracruz. Mil pés, pista 97, curva direita, ingressando no corredor Axé. Controle 1208-0116, o transponder, o Bravo Cruz. Por aqui, o Índia November Alpha. Salvador, total 9910, bom dia. Bordo, pátio 4, chame a torre 18-6, acionamento, táxi decolagem, Bravo Cluiz, que até vai. Decola 08, controle agora em 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, bom. Azul 4208, autorizado pouso, pistão 10, vento variável com 04 nós. Livre pouso 10, 4209, 08. E autorizado 380 para o Galeão, nível via Opesolo 10, pistão 0, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, e o transponder 5024, da 315. Autorizado, Galeão, nível 380, saída Sael, transição Leda, após Bridge, decolado 10, curva direita após, Viamper Zulu 10, aciona 5024, transponder e controle 120, décima 8, da 315. Confirmando 5024, direita após, chame pronto, 3153. 5024, curva direita após, chama pronto, 608-3103. Solid Gol, 1607, com 166, 166 a bordo, 4 horas e 8 que é autonomia, alternativa é, com fim. 1607, Vive Taxi, Pátio, Índia Alfa, Corteira 186, o ajuste 1097, 1012. Pátio, Índia Alfa, Corteira 186, Gol, 1607. Até carro 9832, chame Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 12545, 12685, obrigado, bom dia. Tem falado. Do you copy flight level 370 to Recife? Recife to flight level 370 via upper risk 58, runway 10, left turn, UCA, departure Aracaju transition, Salvador, departure 120.8 and score code 5025, America 980. Libera a direita e chama o solo 121-9. Alivado, solo 21-9. El Salvador Azul 4208, desafio. 5 no 4, livre decolagem da 1-0, vento variável com 03 nós. Tá livre, o 5-5 no 4, grato. Paciente, grato, bom dia, meu trabalho. Controle Salvador, trip 5514, bom dia. Bom dia, 5514, contato radar, sobe 170, saída PUCA. 5514, 607, bom dia, alinhar e manter, cabeceiro 10. Alinhar e manter, call 1607. Que Luiz, autorizado táxi, a porta para ingresso na 17. O 17, 15, chame Recife, 1260, alternando 288, bom. 1260, 288, bom, 17, 15. Ingresso à sua esquerda, portão 3. Ingresso à esquerda, portão 3, portão 3, 0. Meia, certo. Puka de 4, Alfa Romeo Uniforme Transition. Salvo, Salvador, tem 3, puxa o estacionamento, posição 62. Puka 3, portão 62, tá livre, puxa back, estacionamento, chame táxi. Livre para o estacionamento, chama para o táxi, 3153. No 607, decola azul no meio, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Gol 1607, bom dia. 1607, bom dia, contato radar, só 360, saída da El. Só para o 360 da El, Gol 1607. voz 990, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Reportaremos, total 9910. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Bravo, querido. Cetrezuno 53 com 105 a bordo, alterna Campinas, autonomia 4 horas e 10. Confirme a bordo. 105 a bordo, Cetrezuno 53. Parte principal, Indy Alpha, ponto de espera 1862, é o ajuste 1098, TAM 3153. Destaque via Indy Alpha, ponto de espera 1862, 1018, TAM 3153.